Viva, colegas fisioterapeutas que perdem 45 minutos mensais que nunca mais irão recuperar. Estão a ouvir a Hora do Físio, da autoria de Carlos Moreira, o expoente máximo da escória da sociedade. Este é o 5º episódio. Divirtam-se. Sim, eu sei que é complicado, mas tentem pelo menos. A vida também é feita destes momentos. Isto não é só coisas boas e de valor. Olá, grandes malucas e malucos. Estão preparados para o que aí vem? Isto vai ser de levar as mãos à cabeça. Depois de uma excelente conversa com o Sérgio Neto sobre dor crónica, chega a altura de abordar um tema de extrema importância para a fisioterapia, embora a notoriedade que lhe é dada ainda não seja realmente a suficiente. Estou a falar, pois claro, da saúde na mulher e no homem e das disfunções de pavimento pélvico. Para falar comigo sobre isto, convidei a grande Aline Filipe, fisioterapeuta que neste momento faz a sua prática na Austrália. Com diversas formações na área e na posição de especialista neste tipo de casos, Aline e eu tivemos uma conversa fantástica sobre esta temática que se estendeu e estendeu no tempo. Devido a isso, foi decidido dividir a conversa em duas partes. Neste lado A, como quem diz a primeira parte da conversa, assuntos como os problemas sexuais, a avaliação, a intervenção em dor pélvica crónica e as repercussões que estas condições podem ter na relação fisioterapeuta-utente são falados. Vai ser extraordinário, prometo. Chuta! Meu bem. Sim, sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Aline, muito boa noite. Aqui é bom dia, mas aqui é boa noite. Como é que estás? Estou muito bem. É? Ótimo. Olha, obrigado pela tua disponibilidade para dar esta pequena entrevista, termos esta pequena conversa aqui na Hora do Físio. É um prazer ter-te aqui. E para iniciar, gostava de pedir uma breve apresentação, ou seja, onde é que tu estudaste, onde é que tiraste formação, o que é que estás a fazer neste momento para enquadrar as pessoas lá em casa. Pode ser? Claro. Portanto, desde mais, eu gostava de dizer obrigada. Obrigada por me teres dado a oportunidade de falar aqui. Pronto, o meu nome é Aline, como estavas a dizer. Eu formei-me, fiz a minha licenciatura em Alcoitão. Uhum. Fiz a minha pós-graduação na ESZEL, em Saúde da Mulher. E depois, ao vir para a Austrália, fiz várias formações com... o Women's Health Training Associates, com uma excelente formadora em saúde da mulher aqui na Austrália, Taryn, muitos que estão a ouvir devem conhecê-la, pelo menos em saúde da mulher e saúde do homem. Fiz também formação com Joan Milo, em saúde do homem, e em pediatria, portanto, tudo na saúde da mulher, mas também sou formada pela Jessica Drummond, que é no fundo uma certificação em Nutrition Coaching para a saúde da mulher, e aplicado muito a estas condições de dor pélvica e de disfunções do intestinais e digestivas, que estão muito interligadas com a saúde da mulher e a saúde do homem. Muito bem. Como é que tem sido a experiência de trabalhar na Austrália? Em relação a métodos de trabalho, a relação com os colegas, a reação dos utentes, como é que tem sido a experiência, Aline? Tem sido muito boa, bastante boa. Eu acho que todos os utentes que eu tenho conhecido aqui, tendo em conta que a saúde é bem mais cara, eu acho que há muitas pessoas que acabam por ter um pouco mais motivação, e são, a compliance é um pouco melhor. Aquilo que eu acabei de dizer vai ser um bocadinho controverso, certo? Mas a verdade é que eu acho que quando as pessoas pagam alguma coisa, têm um pouco mais de motivação para continuar e ser um bocadinho mais perseguir o tratamento ou pelo menos os exercícios que nós lhes damos. Sim, e a verdade é que eu tenho tido a sorte, ou a sorte de realmente ter casos bastante difíceis. E eu acho que quando temos casos um pouco mais difíceis, nós acabamos por nos entregarmos um pouco mais a tentar perceber aquilo que podemos fazer para ajudar. Isso fez-me ligar muito à saúde do homem a nível da dor pélvica, porque tive bastantes utentes que vieram ter comigo e eu não era formada em saúde do homem. Portanto, puxou um pouco os limites, o que foi excelente. E depois também foi a minha história pessoal com a dor pélvica também, que eu gosto de falar dela simplesmente porque acho que muitas vezes dá para mostrar, explicar um bocadinho porque é que eu misturo muito esta parte do nutrition coaching com a saúde da mulher. E porque é que eu falo sempre da parte digestiva e porque é que eu falo também muito acerca da PNE, muito a nível da educação da dor, porque eu acho que principalmente a saúde, em saúde da mulher e a dor pélvica está tudo muito ligado. Ok. Então, começando já a falar sobre a tua prática, qual é que é o principal problema pelo qual os utentes vêm à tua procura? Qual é que é o que tipo de problema é que costumas mais encontrar na tua prática, Aline? Ah, isto varia um pouco. Eu tenho, os utentes mais comuns provavelmente são mulheres após o primeiro bebê, portanto, geralmente são as mais comuns, ou antenatal, grávidas, em preparação para parto ou pós-parto, mas eu diria que provavelmente tenho neste momento, ou 40% eu diria que é mesmo dor pélvica, masculina e feminina. Muito bem. Quando tu estás a avaliar alguém com dor pélvica, não é? Tens alguma espécie de linha orientadora que tens na tua avaliação? Coisas que sabes, ok, esta pessoa tem dor pélvica, ok, há muitas razões, mas eu vou avaliar isto, isto, isto, isto, isto. Qual é que são as coisas que costumas dar mais ênfase na tua avaliação quando aparece um utente deste tipo? A forma que eu gosto de começar realmente a avaliação é por acaso nem é olhando diretamente para o pavimento pélvico logo. Eu gosto realmente de ver a coisa um pouco mais global e não esquecer que o pavimento pélvico faz parte do resto do corpo. Portanto, fazemos aquilo que nós todos fomos treinados para fazer, que é ver glúteos, pés, postura dinâmica ativa, ver squats, ver lunges. Sim, portanto, ver a coisa um pouco mais integradora e também a nível de musculatura abdominal e para ver como é que a coisa funciona também. E eu posso falar um pouco mais à frente acerca disso, mas a nível da saúde do homem, provavelmente tens aí algumas perguntas nisso. Sim, então vou deixar isso para depois. Mas mais a nível de pavimento pélvico, aquilo que provavelmente quando nós temos dor pélvica, aquilo que nós queremos ver é se há realmente algum compromisso neurológico ou é dermatológico, que isso também pode acontecer realmente, ou se é algo a nível muscular, alguma dominância de um lado ou de outro, é interno, é externo, se for interno faríamos portanto um exame interno. Mas todas as utentes minhas ou utentes meus que vão ter comigo com dor pélvica, aquilo que eu quero realmente ver também bem, como é que estão a nível de comportamento diário, isto é, todas as pessoas que entram geralmente levam para casa uma tabela que simplesmente mostra aquilo que quero saber com a tabela é o que é que eles comem, quantas vezes vão à casa de banho para urinar, quantas vezes vão à casa de banho para esvaziar também o cólon, e se tiveram dor foi quando? Porque muitas vezes há um ciclo e geralmente é o ciclo que eu quero tentar descobrir. Será que foi porque comem sempre, por exemplo, uma muito comum, nem tem a ver com comida até, mas uma das coisas muito comuns é como muitas pessoas com dor pélvica ou dor vulvar têm muita tendência a limpar em exagero. Aquilo que tem realmente uma pensam que realmente é preciso ter hábitos de higiene com muito sabão dentro e fora, e depois a mucosa vaginal fica muito irritada e é isso que provoca a dor. Então isso pode provocar outros problemas também. Então é aquilo que eu quero perceber é: será que foi depois do banho e o dia a seguir foi pior? E então que a pele esteve em contacto com o sabão durante mais algum tempo e foi isso? Ou foi simplesmente algo que comeram que fez com que no intestino aumentasse a fermentação e provavelmente criasse um pouco mais de flatulência e por isso a dor pélvica no dia a seguir ou algumas horas depois piorou também? Muito bem, muito bem. Eu ia-te perguntar, então, se em termos de abertura para falar destas questões, é um assunto que vamos falar um bocadinho mais especificamente lá mais para a frente, se sente-se alguma diferença em termos cultural em Portugal e Austrália? É falar sobre estas questões. Em termos de abertura, tanto por parte da mulher como por parte do homem, mas temos de falar mais da parte da mulher, como estavas agora a referir. Sim, a nível da parte do homem eu acho que é muito complicado, mas não só aí quanto aqui. Eu acho que homens em geral têm muita dificuldade em principalmente falar com uma mulher. Claro. E isto está muito estudado, realmente, por isso é que nós precisamos de mais homens a trabalhar na saúde do homem. Adorava mesmo. Estou a falar, por acaso, estou em contato com um colega nosso, aí em Portugal, que quer entrar na saúde do homem, e eu não podia dar mais apoio àquele rapaz. Honestamente, quem me ouvir, por favor, homens, venham para esta área, porque nós não temos suficientes. E há tantos homens com problemas da próstata, não é? Que realmente nós precisamos de mais. E isto é uma área que está prestes a explodir. Eu espero realmente que exploda em todo o lado, Portugal incluído, e nós precisamos de mais fisioterapeutas masculinos a trabalhar com os homens. Sem dúvida, eu ia te perguntar isso lá mais para a frente, por isso obrigado por me ter estragado a entrevista. Estou a brincar. Ah, desculpa! Mas pronto, foi assim. Falando em geral, há talvez as mulheres portuguesas sejam um pouco mais... mais reservadas, porém, honestamente, eu acho que o problema não está em ser reservado ou não, o problema está em as pessoas saberem o que é que nós fazemos, porque ninguém sabe aquilo que nós fazemos, fisioterapeutas incluído. Se eu falasse até alguns fisioterapeutas que trabalham com saúde pélvica e que para isso eu preciso saber como está a saúde gástrica, ou isso é tabu ou é estranho, o fisioterapeuta não trabalha com órgãos. É verdade. É muito verdade. E, aliás, eu sou o maior exemplo disso, não é? Quer dizer, eu já ouvi falar em saúde da mulher desde que acabei o curso. No entanto, se alguém me perguntar no que é que consiste, que tipo de abordagens é que faz, eu se calhar sou, não vou conseguir explicar, percebes? Porque se calhar não é só o facto de nós não conhecermos ou não conhecermos o que é de facto a saúde da mulher, é sabermos o que é feito. Percebes? Então, já agora, se me permites, deixa-me dizer já, porque isso é uma coisa, porque isso é algo que eu tenho andado a tentar pensar também para definir aqui um pouco aquilo que eu faço com o pé dos meus utentes. Então, se alguém te perguntar isso, aqui a primeira coisa que dirias era: trabalhamos no pré-parto, pós-parto, ou na oncologia da mama, ou também cancro ginecológico, também trabalhamos com disfunção sexual, dor pélvica, na saúde do homem também, ou seja, no pré-cirúrgico para uma prostatectomia está super recomendado. Também ajudamos a nível de prolapsos de órgãos, muito comum pós-childbirth. Peço desculpa, mas eu não consigo falar em português, eu não falo estas coisas em português, então os termos às vezes faltam. Temos uma grande variedade, não é apenas pavimento pélvico direto. Exatamente. Vim a descobrir isso algumas coisas na preparação para esta entrevista, por isso, mas antes disso era irreal o quão não sabia, o meu desconhecimento. Bem. Voltando ao que estamos a falar há um bocado, e antes de passarmos aqui para uma condição em específico, o teu plano de intervenção, o que é que tu costumas utilizar na tua prática? Assim, de uma forma geral, antes de depois especificarmos para cada intervenção, claro, em termos de abordagem, tanto em termos de exercício e terapia manual, o que é que costumas utilizar? Eu utilizo bastante as mãos para sentir aquilo que está a acontecer, ou seja, eu tento simplesmente... avaliar mais do que tratar, apesar de, e isto vai ser também controverso também, porque realmente mesmo na saúde da mulher muitas pessoas acreditam ainda em trigger point therapy, e peço imensa desculpa àqueles que já me estão a ouvir, mas eu não sou muito de, eu não acredito muito nisso, mas acredito realmente que o toque pode ter um impacto muito profundo, principalmente a nível de a pessoa entender onde está a guardar tensão. Ou seja, se eu ao tocar num obturador interno, e estou a falar num músculo mais interno do pavimento pélvico, e disser à pessoa, relaxa aqui, sem dúvida que a pessoa vai ter uma noção muito maior de onde é para suposto relaxar, sem que eu tenha que estar a encontrar um ponto específico e estar apenas naquele ponto específico. Porque a verdade, aquilo que não só eu, mas também os meus utentes sentem, é que o músculo em si que está um pouco mais hiperativo, não é geralmente apenas um ponto. Uhum. Exatamente. Sim, pronto. Então, a nível de manualidade, eu diria que é isso. Mas também utilizo imenso ou fortalecimento ou relaxamento do pavimento pélvico. Utilizo bastante neurodinâmica pélvica. exercícios de neurodinâmica pélvica. Utilizo bastante, eu não sei exatamente como é que isso se chama, como é que isto se pode chamar, mas é um pouco aquilo que se faz em tratamento neurológico para aumentar a sensibilidade cutânea. Peço imensa desculpa, me esquecer do termo, mas estás a ver quando geralmente se faz no chão, quando sim. se põe umas plataformas com pedras ou com areia, para a sensibilidade cutânea. Pronto, é um pouco aquilo que, okay. que se faz também quando existem alterações da sensibilidade cutânea superficial a nível das pernas, certo. Por exemplo. Uhum. Sim, então sim, utilizamos também esse tipo de treino cutâneo. Uhum. O que é que se faz mais? Também podes utilizar também eletroterapia, mas na eletroterapia não falo dos ultrassons, falo de TENS. O TENS, por acaso, tem tido bastantes resultados a nível de dor pélvica ou hipertonicidade. Eu acho que é simplesmente para dar também o feedback à pessoa que é para relaxar por causa das ondas. Sim, e utilizo bastante o ultrassom, simplesmente porque, principalmente em homens, porque os homens não acham muito a piada o tratamento interno. Utilizamos o ultrassom transperineal. Mas verdade seja dita, ao ter sido treinada mais e mais em ultrassom, eu começo a perceber que, mesmo para mulheres, pode-nos dar imensa, imensa informação. E muitas vezes uma imagem vale mais do que muitas vezes aquilo que os cirurgiões podem dizer. Uhum. Ok. Vale, pelo menos por esta frase, estou raciocinando ali. Sim, pelo menos para isso. Mas eu acabo por perceber o que queres dizer. Em relação ao TOC, referiste o TOC, até saíram estudos muito recentemente, não é? Se não estou errado, acerca da intenção do TOC e acerca das alterações que são provocadas a nível cerebral, não é? Exatamente, sim, sem dúvida. Sim, e principalmente porque também a nível de estudos de dor, aquilo que eles também me demonstraram é que áreas de dor geralmente têm áreas mais reduzidas de representação a nível cerebral, e então ao haver ou promovendo um pouco mais toque, aquilo que supostamente deveríamos estar a fazer é tentar aumentar um pouco a representação cerebral daquela região. E isso foi um estudo ali do grupo NOI que estiveram a fazer, bastante interessante. É pena não ter realmente o estudo aqui comigo, provavelmente devia ser capaz de falar um pouco mais dele. Mas sim, o toque é muito, muito importante. Uhum. E por isso é que eu acho que realmente coisas como Trigger Point Therapy e outras terapias como massagem têm sem dúvida tiveram realmente durante muito tempo um espaço em tratamento de dor ou mesmo de reabilitação do pavimento pélvico, mas a verdade é aquilo que eu costumo dizer é eu não estou contra o Trigger Point Therapy, eu só acho que as coisas não funcionam das coisas que nós andamos a dizer que funcionam da forma como nós pensávamos que funcionava. Uhum. E acho que realmente, como nós somos fisioterapeutas, acho que é bom nós começarmos a falar as coisas de uma forma um pouco diferente. E por isso acho que é bom nós deixarmos o termo Trigger Point Therapy e começarmos a falar simplesmente do impacto que o TOC tem a nível de cerebral e de representação do corpo no nosso cérebro. Muito bem. Já agora, esta pergunta vai sempre um bocadinho clichê, mas vou fazê-la na mesma. Tu falas muito da relação do TOC, ok, começa a estar sustentada cientificamente, mas também em termos da palpação, sentir onde há tensões a partir da palpação, e pelo menos, mas isto é a escola inglesa, na qual eu não estou muito para lá orientado, no entanto, é a escola inglesa, que muitas vezes começa-se agora a desvalorizar muito o que é a palpação. Isto também vai um bocadinho por ondas, não é? Por modas. Mas como é que tu tens conseguido balancear o toque, a tua sensação um bocadinho mais subjetiva com a parte científica, que tu claramente estás muito bem letrada no assunto? Como é que tem sido esse equilíbrio? Tem resultado mais ou menos? Como é que... É engraçado perguntares isso, porque isso tem sido uma viagem. Pois, sim, eu acho que todos nós fisioterapeutas passamos por essa viagem. Quanto mais eu conheço os meus utentes, mais eu posso dizer que menos eu sei e mais eles sabem. Porque nós, não, vamos ser sinceros, nós não sentimos aquilo que eles só sentem. Quem são os mestres disto tudo? São eles. Claro. Eles são os mestres disto tudo. E a verdade é que se o nosso toque ajuda a que eles entendam, vale tudo, desculpa. Vale quase tudo. Calma aí, que tendo em conta com algumas coisas que eu tenho lido ultimamente, vale quase tudo, minha nossa, não é tudo. Mas sim. Eu percebo onde queres chegar. Realmente nós estamos nesta profissão para alcançar resultados e fazer com que as pessoas regressem à sua vida no máximo potencial possível e chega quase a valer tudo, de facto, para nós. Eu percebo perfeitamente o que queres dizer. Eu acho que o mais importante aqui é explicar ao utente. Eu acho que é aí que nós muitas vezes falhamos. Acho que o mais importante é explicar ao utente porque é que resulta. Eu estou a tocar aqui, não há que exista uma zona de tensão, não é que isto esteja errado, não é que você tenha aqui um problema, que isto é irremediável, e não é. Sim. Não, é da mesma forma. As palavras que utilizamos também, não é? Exatamente. Eu acho que é muito importante o desmistificar da dor e o falar das coisas como realmente elas são. E vamos tentar também descatastrofizar, peço desculpa. Não consigo agora dizer, portanto, vocês já ouviram. As pessoas perceberam, passa à frente. Sim. Um pouco de dor, porque muitas pessoas muitas vezes vêm ter connosco e pensam eu vou viver assim o resto da minha vida e, ou então eu não consigo aguentar esta dor, devo ter alguma coisa má. Então é realmente importante falar um pouco do que é essa dor e também o que é que significa para si, porque se a pessoa vem ter connosco e realmente tem uma carga emocional enorme agarrada a esta dor, e se nós não a ajudamos, ou nós, ou um psicólogo, porque muitas vezes é importante pôr um psicólogo em alguns casos, é muito importante, eu acho que é importante o toque, é importante, mas mais importante é explicar à pessoa porque é que o toque é importante. O explicar à pessoa porque é que aquilo que eu estou a fazer é capaz de ser interessante para si. Uma das coisas que eu, por acaso, acho muito interessante também adicionar, principalmente em... Pronto, eu trabalho com bastantes casos de trauma sexual e de abuso sexual e também... E aqui tem uma grande carga emocional e o pavimento pélvico é um músculo muito emocional. O que é que eu quero dizer com isto? Um exemplo que eu costumo muito dizer aos meus utentes é, se vocês imaginarem um cãozinho quando está feliz, a cauda está para fora, não é? E está a abanar e não sei o quê. Quando o cão está com medo, a cauda vai para dentro. E é um pouco isso aquilo que acontece com os humanos também. Uhum. Quando nós temos medo, quando nós temos receio, quando nós sofremos um trauma, o pavimento pélvico muitas vezes fica hiperativo. Logo, se estiver hiperativo, coisas como penetração vaginal ou mesmo penetração anal torna-se muito complicado. Exatamente. E torna-se uma situação bastante dolorosa. Portanto, não é o fisioterapeuta provavelmente que vai tratar na carga emocional diretamente, mas nós temos também um papel muito importante nisto. E uma das coisas muito importantes, principalmente em vítimas de abuso sexual ou com trauma PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, não consigo dizer sempre que sim, é stress post-traumático, sim. Obrigada. Principalmente com PTSD, é realmente importante que o fisioterapeuta também esteja treinado para lidar com esses casos. Caso contrário, vamos ter sempre um utente a ter momentos de flashback, não é? Sim, e portanto, sim. Nós estamos realmente obrigados também a ser treinados em PTSD e em saúde mental também. Sim. Eu acho isso de facto bastante importante e abre já aqui espaço para te perguntar como é que vocês então trabalham, se vocês trabalham em contexto multidisciplinar e que tipo de profissionais é que vocês colaboram, ou seja, psicólogo, o obstetra, né, obviamente, nutricionista também, claro. Sim, sem dúvida. Em muitos, sim, eu acho que eu tenho sempre uma tríade que eu gosto bastante de trabalhar, são nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Eu acho que os três deviam estar ligadíssimos. E eu acho que nós fisioterapeutas temos que começar a perceber um pouco mais as outras áreas também, porque eu acho que são são muito importantes para a reabilitação das pessoas. Principalmente que o nível digestivo afeta muito tudo o resto, e um pouco como a tua mente também afeta um pouco tudo o resto, e nós somos os fisioterapeutas são os especialistas do movimento, portanto está tudo muito integrado, a meu ver, sim. Eu sou terapeutas sexuais, psicólogos, obstetras, médicos de família também, mas muitos ginecologistas, mas também ginecologistas com especialidade em dermatologia, sim, e também cirurgiões, que acabamos também por encontrar bastante, acabamos de fazer contacto com bastantes cirurgiões. Certo. Mudando aqui um bocadinho de assunto, ou então pelo menos voltando um bocadinho atrás, se calhar, para falar sobre os problemas de força sexual. Quando estamos aqui, eu vou partir do princípio, aliás, parte do princípio, já referiste, não é? Que é muito difícil para uma mulher ou para um homem admitir que tenha um problema de força sexual. O que eu te queria perguntar é, é fácil fazer chegar a nossa visão autêntica este tipo? O que é que tens sentido? Ou então, às vezes, não acaba por haver grande resistência, uma vez quando eles nos chegam, poderão já estar num estádio, numa condição relativamente avançada, seja qual for o problema de força sexual, tanto na mulher como no homem, em que já, se calhar já não têm a oportunidade de ser tão privados sobre este assunto, porque o problema já está num estádio tão grande que tenho que acabar por referi-lo. Tu, através do teu questionário, muitas vezes, obviamente, as podem vir referenciadas, e é um assunto que vamos abordar mais tarde, mas, por exemplo, estás a tratar um problema de dor pélvica crónica e depois, por qualquer razão, e depois mais tarde na tua avaliação descobres que ele tem um problema de força sexual, pode estar associado. Normalmente são eles que, à medida que vão ficando mais familiarizados, te dizem, ou és tu através do teu questionário que acabas por descobrir às vezes? Muito honestamente, porque as pessoas vão ter comigo e porque eu sou muito aberta desde o início a falar destas coisas. Claro, pronto. Eu faço logo a pergunta na primeira sessão. Okay. Eu tenho um pouco um disclosure no início, que eu digo simplesmente, não tenho que responder se não quiser. Mas e está sempre disposto a parar e dizer, não quer simplesmente responder a isso. E tem a liberdade total, os meus utentes, de parar aquilo em qualquer altura, mesmo a meio do tratamento, óbvio, não é? Da mesma forma acontece isso com as perguntas. Portanto, no início eu faço logo a pergunta se tem problemas em chegar ao orgasmo, se tem dor à penetração e se é mais profunda, se é mais superficial, se a dor sexual é dependente da posição sexual se perde urina quando também quando tem penetração, se tem dificuldade em chegar ao orgasmo. Esse tipo de perguntas faço logo no início, geralmente. Ok. E o teu aconselhamento para este tipo de utentes baseia-se mais ou menos em que tipo de abordagem, em termos de aconselhamento? Falaste, por exemplo, agora na questão do orgasmo, da posição, nas posições sexuais, por isso o que eu queria perguntar é se, dependendo do problema, em que é que consiste o teu aconselhamento? Ou às vezes é mais um caso que redirecionas mais para o psicólogo, ou seja, da tua parte, o que é que tu podes aconselhar referente, por exemplo, à prática sexual? Por exemplo, até onde é que nós podemos ir? É uma pergunta muito interessante aquela que estás a fazer. Eu acho que o complicado aqui é tu tens de ter formação nisto para realmente fazer este tipo de perguntas, porque para fazer perguntas sem saber como responder é complicado. Porque eu recebo alguns e-mails às vezes de colegas de Portugal e dizem, eu tenho um caso de uma pessoa que tem dor sexual, o que é que eu faço com ela? E eu pergunto, és formado nisto? E as pessoas dizem que não. Me refere para alguém que saiba, porque se nós fizermos perguntas e não sabemos realmente o que fazer com aquilo que, com os dados que recolhemos, não vale a pena. Se realmente a forma, se tu estiveres a trabalhar em musculoesquelética, por exemplo, uma dor lombar, e tu pensas que pode haver realmente uma componente a nível de pavimento pélvico, a forma que eu costumo dizer aos meus júniores é mesmo, pergunta simplesmente, tem dor durante o ato sexual? Se tem dor, é que dor geralmente é muito melhor falar em dor, assim em geral, do que dizer tem dor ao orgasmo. Se for algo que realmente não estás simplesmente à vontade para falar. Agora, se começares a perceber que há dor ou perde urina, o perder urina é tabu completamente. Principalmente se tu fores o fisioterapeuta masculino e estivesse a trabalhar com uma mulher, não é? Sim. E isso é tabu e é complicado. Geralmente o melhor é simplesmente perguntar, tem andado a perder um bocadinho? Ou coisas assim, um pouco mais, a tornar a coisa um pouco mais, ou infantil, que é um bocadinho, que eu detesto essa expressão, mas é tentar fazer as coisas um bocadinho mais leves. Mas realmente eu acho que é importante, se alguém realmente pensar que existe um problema, mandem para colegas que sabem na saúde da mulher, é melhor. Ok, muito bem. E obrigado por teres respondido à questão da melhor maneira possível. Muito obrigado. Olha, E agora uma pergunta um bocadinho mais, epá, não vou dizer pessoal, mas se calhar um bocadinho diferente, que é em relação a ti, agora, ou seja, com tudo isto que te passa à frente dos olhos, com todas as pessoas que tu vês, já deves ter encontrado algumas histórias no mínimo curiosas, vamos chamar assim, e sendo como tu referiste o pavimento pélvico, que está muito interligado à emoção, ao medo, à euforia, todo esse tipo de coisas, e pode haver, lá está, um estado de hipertonicidade ou hipotonicidade, agora era eu que me estava a trabalhar com as palavras, como é que tu tens conseguido lidar bem com isto? Porque tu estás a levar com emoções de muita gente, não é? E tu tens que colocar a tua poker face às vezes, porque é muita coisa, não é? Estamos a lidar aqui com emoções, com pessoas se calhar bastante fragilizadas. Tens conseguido lidar bem com isto, com todos os casos que tens apanhado? Eu vou-te ser sincera, isto vai parecer muito estranho, mas eu adoro aquilo que eu faço. Pronto, a sério. Espetacular. E é engraçado, porque quando eu estava na musculação esquelética eu não podia dizer isso da mesma forma. O tipo de pessoas que eu conheço, talvez porque estejam num momento da vida delas um pouco mais fragilizado, porque mais uma vez digo, porque é um pavimento pélvico, é a tua intimidade, é o teu relacionamento com o teu eu, e muitas vezes também estamos a falar aqui realmente que há pessoas que realmente têm, eu tenho algumas utentes minhas que nunca conseguiram ver a sua vulva e têm realmente medo de ver a sua vulva. Ora, se uma mulher tiver medo de olhar para a vulva e se não conhecer o seu próprio corpo, é complicado ela ter prazer, claro, a nível sexual, não é? Claro, sim. Pronto, e conseguir ajudar os meus utentes a dar pequenos passos. Eu tenho um utente meu que tem já há algum tempo, porque infelizmente teve bastantes cirurgias lombares que lhe afetaram imenso a parte sexual. Eu tenho um utente meu que cada vez que ele tem sexo com a mulher, nós fazemos, é quase high five. A sério, o que é realmente, é muito bom, honestamente, eu não consigo dizer mais isto, eu sinto-me privilegiada, completamente. É complicado às vezes, é complicado às vezes, honestamente, porque é verdade, tenho utentes maravilhosos, mas alguns outros utentes realmente deixam-me levar, fazem-me chegar a casa com quase lágrimas nos olhos. Eu tenho histórias horríveis de utentes minhas de abuso sexual, horríveis mesmo. E quando elas realmente se abrem para mim, é complicado, sem dúvida, mas só me dá mais força realmente para as querer ajudar. E verdade seja dita, eu já tive alguns casos de quase burnout, simplesmente porque eu adoro isto. E é verdade que eu tenho realmente, que temos todos realmente pôr quase uma barreira um pouco, mas a verdade é que estamos a lidar com humanos, não é? Claro, claro, sim. Sim, e portanto, eu por acaso agora estou a trabalhar apenas em part-time, porque eu queria desenvolver outras coisas e quero ver se realmente para o ano eu entro no meu PhD, mas, e porque também eu acho que, eu sou privilegiada por conseguir dizer isto, mas eu prefiro neste momento trabalhar em part-time e conseguir dar mais aos meus utentes do que trabalhar em full-time e realmente não conseguir dar tanto. Certo. Entregue. Espero sinceramente que tenham gostado desta primeira parte da conversa com a Aline. Daqui a 3 semanas, no final do mês de novembro, será publicada a segunda parte, onde poderão ouvir sobre a intervenção da Aline em condições mais específicas, como incontinência e no trabalho de pré e pós-parto, sobre o seu projeto da Pelvic Tuner, existente nas redes sociais, e também sobre o futuro em específico desta área da fisioterapia. Até breve!